96.2 FM de Lorient et sur Radio G Dá-me banana, diz a senhora que a banana está madura. canções a passar. Mais tarde, depois da ceia, a banda te vai tocar. Portugal, no verão, Portugal, cada dia, dia de festa. Não há pátria como esta, o português assim diz. Portugal, no verão, Portugal, alegria e emoção. Para as férias de verão, nada como o meu país. Vou pra nós. Amigos da Rádio Arconciel, e lá tivemos um problema com o computador, mas tudo se resolve. E pois é, para meter a sua missão Portugal em festa, em boas condições. Lá tivemos uma daria, mas tudo se resolve. Pois é, como eu disse um bocado, Portugal Festa está de volta, como todas as quarta-feiras, na minha companhia. Eu sou o Vítor, para vos dar a melhor música portuguesa, brasileira e, se nem só, Cabo Verde, Diana. E vamos esquecer aquele corte que tivemos para dar sempre boa música. Então vamos lá com Dudu Alves. Vamos lá para o lado do Brasil. Sinto falta da sua voz dizendo... Com Medley Bailão. Não paro de pensar no teu sorriso, um só momento. Outra câmera de meu perfil. No rádio eu sou falar de lágrimas e rosas. Na TV eu copio a solidão. Quem

Quando beijando a mesa e mulheres para amar. O verão já chegou, oh, oh, o calor está no ar. É dinheiro no bolso, cerveja na mesa e mulheres para amar. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. E lá temos um grande problema, estamos a tentar de resolver este problema, peço imensa desculpa. E vamos continuar com música, a ver se isto não para. Então vamos lá com Jorge Ferreira. O pão de anjo festa, pão à portuguesa, na rua vizinha, desce a rebal, e volta a vestidinha, como em Portugal. Viva! We'll be right back. vamos lá ver que se agora isto funciona bem, se não funciona, maravilha. Então vamos lá começar com padança. Maria Antônia encontrei. Com mix do baile.

As nossas atitudes, A felicidade, a alegria, a generosidade, o amor, a inveja, a tristeza. Energias positivas e negativas. Vamos usar este nosso poder para viver num mundo melhor. Sabem porquê? We are one. E agora que está tudo a funcionar bem... E depois aquela música de baile, vamos lá com o novo trabalho de quem? De Rebeca. Já estás com ela? Jovem Transmontânea, Sónia Flávia, quero mais de ti. O amor nasceu e desta vez tem que ser perfeito, pois nesta vida eu só tive amor desfeito. Quero mais de ti, dá-me mais amor.

sozinho e não tens ninguém. Bem, não tenhas medo de falar de amor, pois quando se amete do verdadeiro, ficas sem jeito, sentes calor. Já que tens vergonha de me seduzir e não tens coragem para me beijar, vou te aparecer eu a ir à tua casa. Toma cuidado, estou a chegar. Quero ser o teu taça e tu a minha gente. Quero ser o teu taça. 10:36 aqui nas antenas da Rádio Arconciela. E vamos lá com Doce Mel.

Continuamos sempre com boa música e boa disposição aqui nas antenas da sua rádio, que seja a Rádio Arconciano. Vamos lá com Cris Quitinho, Começo Sem Fim. Até a noite acabar. Vem comigo.

continuamos sempre com aquela música calma e romântica, Marília Mendoza, Meu Anjo Azul. Vai, nunca mais. Eu quero pensar em você. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Não, hoje não. Mal, me fez muito mal.

e espero estar tudo bem por aí. E vamos lá com Manhã dos Sifões. Bailar es tan lindo, olvidar y regresar, sonreír y perdonar. Mayano, trabajando, cantando es más feliz. Aprovechar de los días, limitar las tonterías, esperar y encontrar fuentes de maravillas. Ahora dejar la música, sembrar tu energía rica. Por ti suspiro, he partido más. Yo por ti no puedo suspirar jamás. Por ti suspiro, he partido más. Yo por ti no puedo suspirar jamás. Eu por ti não posso suspirar jamais. Por ti suspiro, eu por ti não mais. Eu por ti não posso suspirar jamais. Por ti suspiro, eu por ti não mais. Eu por ti não posso suspirar.

Vamos lá nos mexer mais um bocado. Pois menos. Hoje vi esse amor que eu perdi e acabou. Sem querer, renasceu a vontade de ser seu. Está tão linda, gostosa, sublime, charmosa. Deu dor, ai deu dor, a vontade no peito, naquele momento falou, ai falou. Contigo, funaná.

mi intención. Ven a mí, bebé, por favor. Yo tengo todo lo que a ti te gusta. Estas cosas ricas que tú solo disfrutas. La noche es larga, no te detengas. Volteate, venga, que esto apenas comienza. Tum, tum, tum, tum, tum. Te haré toda la noche hacerte mi mujer. Faz bem gostoso, tudo que ela gosta. Ela quer rebolar quando é pra roçar, ela chega e encosta. Faz bem gostoso, tudo que ela gosta. Ela quer rebolar quando é pra roçar, ela chega e encosta. Ela bate o bumbum, ela bate o bumbum. E eu faço tum tum tum. Ela bate o bumbum, ela bate o bumbum. E eu faço. Freire, filha dela, que vão despedir de vocês. E desde já peço imensa desculpa para os problemas que tivemos com os computadores, mas isto tudo vai mudar ao mês de maio. Vamos ter aqui uma mesa alright, tudo ao top. Ai, ai, ai, esse amor é só teu. O presente que a vida te deu. Para mim, acabou, Portugal em Festa acabou por hoje, mas estou a vir quarta-feira a partir das 9 horas, como sempre, com a melhor música portuguesa. Eu, para mim foi um imenso orgulho, um imenso prazer estar aqui com vocês. Daqui lá, porta-se bem, cuida vocês e tchau, tchau. E a partir das 14 horas até 16 horas, a música da Glória com a minha amiga Glória. Sabe que eu vivo lá fora. Me usa cama, fala com ela. Agora toma. Então daqui lá portas-te bem, tudo bom. Tchau, tchau. Te amo, Maria. Te quero, querida. Oh, te amo, Maria. Vamos ser felizes para toda a vida. Oh, te amo, Maria. Te quero, querida. Oh, te amo, Maria. Vamos ser felizes para toda a vida. O presente que a vida te deu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu. E será sempre teu. Ela não gosta de mim, mas eu gosto da filha dela. Ela não gosta de mim, mas eu gosto da filha dela. En harmonie, la FM en couleur. En couleur.